4. Essa imagem em preto e branco capta uma paisagem caótica e surreal, onde centenas de trabalhadores escalam e escavam as encostas íngremes em busca de ouro. O terreno, repleto de buracos e pequenas escadas improvisadas, lembra um imenso formigueiro humano, onde cada indivíduo se move de maneira frenética e coordenada. Os homens, cobertos de lama e poeira, trabalham sob condições brutais, usando ferramentas rudimentares para cavar e carregar sacos pesados de terra. O contraste entre a vastidão da mina e os corpos minúsculos dos garimpeiros enfatiza a escala gigantesca da exploração e o impacto humano da corrida pelo ouro. A composição da imagem, com suas linhas diagonais e a repetição de figuras humanas, transmite uma sensação de desordem organizada e esforço exaustivo. Esse registro fotográfico é um testemunho poderoso das condições precárias do trabalho no garimpo e das esperanças daqueles que arriscavam tudo em busca de uma fortuna improvável. 5. Essa imagem em preto e branco mostra uma longa fila de garimpeiros subindo uma encosta íngreme carregando sacos pesados de terra e minério em suas costas. A precariedade do trabalho é evidente. Homens escalando com dificuldade barrancos de lama em uma trilha estreita e perigosa. As escadas improvisadas de madeira, utilizadas por outros garimpeiros à esquerda da imagem, reforçam a sensação de risco e exaustão. A repetição de corpos, todos cobertos de lama e poeira, cria uma composição visual que lembra formigas em uma colônia, enfatizando a brutalidade da exploração humana e o esforço físico extremo exigido dos trabalhadores. A cena transmite um senso de desigualdade e sacrifício, destacando a luta desesperada desses homens por uma chance incerta de ascensão financeira. O alto contraste da fotografia acentua a textura áspera do terreno e dos corpos suados, tornando o registro ainda mais impactante. Trata-se de um poderoso testemunho visual das condições desumanas vividas pelos garimpeiros na busca pelo ouro. 6. Essa fotografia retrata um garimpeiro em serra pelada carregando um pesado saco de terra sobre os ombros. A imagem em preto e branco destaca a força e o esforço físico exigidos desse trabalhador, que tem seu rosto parcialmente oculto pelo movimento de puxar o tecido para firmar a carga. Seus cabelos encaracolados, sujos de poeira e lama, emergem entre os braços erguidos, conferindo um aspecto humano e vulnerável à cena. O contraste entre luz e sombra ressalta a textura áspera do solo e a sujeira impregnada no corpo do garimpeiro, reforçando a dureza das condições em que esses homens trabalhavam. A ausência de um fundo detalhado, com um paredão de terra ao fundo, mantém o foco na figura central, enfatizando o isolamento e a exaustão. A imagem transmite a brutalidade do trabalho no garimpo, onde milhares de homens arriscavam suas vidas diariamente, movidos pela promessa de encontrar ouro. A composição da foto, com a tensão visível no corpo do trabalhador e o peso esmagador da carga, simboliza o sacrifício e a luta incessante daqueles que buscavam uma oportunidade de ascensão social em Serra Pelada.